4181, Sol 55, libere primeiro direito, chama Sol Salvador no 21, decimal 9. Primeira direita, 219. Serra Vitor 366, gol 2060. Gol 2060, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1835, gol 2060. Separou o portão 01. Alfa Juliette pro 1. Aguarde autorização de pouso, ajuste o altímetro no 0 no meio. Aguardando 1016, gol 2060. Do 4234, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, ALTR 125, decimal 45. 2085, 2545, azul, 4234, obrigado. Lua 2060, desato pouso, pista no 0, vento 080 grau, 089. Livre pouso, pista no 0, gol 2060. Então, 3304, acione identificação. O ano é todo ser reduzido 367, desça para 4000 pés. O ajuste na aeronomia. Voo 9270, desça para 2500 pés. O ajuste na aeronomia. Autorizado a sinal R9 pista no 0, reposto está no Terra Vida 366. Autorizado R9, descendo a 2500, ajuste no 0, 16, azul, 9270. Azul 2060, Solo 59, libera primeira direita, chama Solo Salvador no 21, decimal 9. Liberando a primeira direita, Solo 219, gol 2060. Alô, bom dia, gol 2060, livrou a pista. Gol 2060, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 2060. 2060, está autorizado Juliette para portão 04. Juliette, portão 4, 2060. Bom dia, Google 2599, está sem seu hotel, está passando 2199, aciona a identificação, via chegada Mari, desça para a nível de voo 050. 050, via Mari, voo 2199. Vista 366, azul 9270. Azul 9270, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 9270. Passou 170, pronto, 0, gol 2199. Gol 2199, desça para nível de voo 050. Para o 050, gol 2199. Azul 9270. Curtir a aproximação, agora a estabilização de pouso, ajuste a altímetro no 0 no meia. 0 no meia. Azul 9270, avistado, autorizado pouso, pista no 0, Zero 90, Brasil 089. Autorizado pouso no 0, Azul 9270. É justo no 0 na 6, autorizado a final R9, repassa para o Serra Vitor 366. Decisão com terreno para voar direto, então Serra Vitor 366, São 3314. Visual para voar direto do Serra Vitor 366, descendo 2500. Autorizado, Tama 3304, repasso para o Serra Vitor 366. Pão no 0116, autorizado, Tama 3304, Tomará. G2199, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 6, redução para 2109. Três zero quatro, totalmente visual, visual com o colega também na reta final, para o cancelamento e prosseguir a base da Bono Zero. 3304, confirma? Afirmativo, está totalmente visual para o grupo. Na esquerda, proa da base da 1-0, cancela da presente. 3304, vou ir até as modificadas 1008. Desce para 1.500 pés em condições visuais, o ajuste no 0.6 e reposta visual no campo. 1.500 pés descendo, está 3304, 1.0, 1.6 já está visual. Com o campo, então 3304. Sim, aguarda a chegada. Combinado. Controle, controle. NR312, oceano identificação, autorizado a chegada ao mar e desça para nível de voo 050. NR312, autorizado, Serra Vita 366. Azul 9, 2199, após o Serra Vita 366. Azul 9270, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 9270. Azul 9270, está autorizado Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, Azul 9270. Sam 3859, acione identificação, vem na produção Serra Vitor 367, desça para 4000 pés, o ajuste no 0-6. 4000 pés, o ajuste, 3859, inicialmente, vem Serra Vitor 367. Desça para 2500 pés, o ajuste no 0-6, autorizado, final R9, pista no 0, repasse passando Serra Vitor 366. Yankee, Romeu Lima, prossiga. É Patanga, Yankee, Romeu Lima, certo. Mantenha as condições visuais, aqui em pés, e ajuste em Salvador, no 016, na escuta do controle. Do controle 120.8. Sinal 95. 189, tá 3304. Obrigado, bom dia e até já. Bom dia. Golf 677, após o voo a Romeu Eco Charlie. Transponder 5520, controle em 120.8, azul 2796. 2796, acotejamento correto, reporte pronto para o pushback de lamento. Sim. Sou 3304, me escuta? Só o curso, hotel. Como está no pátio de autoridade? 04, reta final da 90, bom dia. 3304, bom dia. Autorizado pulo, pistão 0, vento 100 graus, 109, ajuste o altímetro 0,96. Teve pouso, pistão 0, tá 3304. Prepare Ardo, LF. Paulo, por gentileza, confirmar o transponder do 2796 da Azul. Azul 2796, cena 0263. Mudou então? Desconsidera, estamos nesse 5520. Azul 2796. Azul 2796. Certo para o pushback, seramente. Boa, 2199, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Aguarde pista livre, ajuste o altímetro no 096. 3304, solo aos 15, libere direito, chame o solo pelo 2196. Centro 304, táxi Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o portão 08, obrigado, bom dia. Azul 2714, piloto Cláudia. Achei, funcionário 2714, autorizado ser a Bravo, Bravo Romeu, via rota do plano de voo, nível 380. Saída Argo, após o Elefa, decolada 10, primeira curva. Direita, aciona 5513, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 199, autorizado pouso 190, vento 100 graus, 109. Luna 095, bom dia, posição 05, atualização com 5. Luna 095, informação curso hotel, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Alberto Lu 21, liga 360, sai da Arbor, Elefa, após o Anítico, onde detecta Alberto Lu 21. Decolagão no zero, primeira curva direita, aciona 5524, frequência do controle de Salvador, 120218. É o voo 1095, autorizado com 20, nível 360, decolagem da pista no zero, saída Arbor, Elefa, direto Nítico, transponde a 5524, controle 208, primeira aerovia, perdão 121, 1095. O 1095, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Vai, reporte agora. Táxi Alfa, Juliette para o portão 06. TAM 3859, o número 1 está a 5 milhas para o Serra Duta 366. Tente, TAM 3859, graças. 612, contato final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 395, é um ótimo dia, 63. Obrigado. Meu nome. 12069, formação em curso hotel, autorizado Terra Bravo, Papo Trato Zulu, Rio Tão Zulu 19, Apes Bangu, Abucu, voz direto. Nível 370, sai da Momo, transição Sati, decolada 1-0, primeira curva, esquerda. Acena 5511, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizou 370, Fortaleza, pela Apes 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Decola com curva esquerda na Momo, transição Froti. 5511 é o transponde, 1208 é o código Gol 2069. 1-2-0-6-9, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Chamarei. Romeu, Oscar Mike Yankee, confirme pátio 4, teclada 17, Manati. Oscar Mike Yankee, até em curso, autorizado Salvador Manati, 1.000 pés, conforme rota, teclada 17, curva direita, corredor Axé. Aciona 0117, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Que cotejamento correto, confirme o POB, economia. Acho que é mais quente para o treinamento táxi, time é torre 118, decimal 95, Google. Tá bom, Lance, como é que é? Que prossegue. 359, complete final RNAVE, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 3895, tá 3859. Azul, parte 3, puxa, vai de acionamento. Azul 2796, puxa, vai com a equipe de sala, deve acionar, reporte pronto para o PAC. Sim. Pista livre, ajuste o altímetro 1-0 na meia. 1-0 na meia, guarda a pista livre, 3859. Meia 3. 3612, Solo 2000, Liberty 1000, direito, um Solo Salvador, no 21, no final 9. 0-6-219, Solo Salvador, bom dia. Azul 4299, nosso destino Campinho, 5-10-0-3-2-0, estamos na audiência. Azul 4299, hotel em curso, quadricóptero, prepare da El, lê da Pótila. Outro, da 3259. Solo, Xenemia 312, bom dia. Xenemia 312, táxi Alfa, bilhete para o portão 03. Solo, gol 2069, Pusteca, Torana 4. Bom, 0-9-5-5 também. 2069, aguarde para o pushback. Aguardo, gol 2069. Gol 0-9-5, pushback com a coordenação que pedi só, gol 2069, pode pronto, táxi. Está totalmente pronto? Totalmente. Autorizado iniciando 095-05. Sobre a área 2714, eu vi assinar a resposta para o táxi. Xenemia 312, fique atento à aeronave puxando no portão 05. Mais ou menos autorizado Juliette para o 03. Excelência, posso. Aeronave 3859, solo aos 29. Mulher primeiro direito, chama o seu acelerador no 21 do Small Map. 3859, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3859. Autonomia, 3 horas e 16, Salterna, Sierra, Bravo, Mike, Oscar. Azul 2796, aguarde para o táxi. Então, 3859, autorizado Juliette para o portão 10. Juliette para o portão 10, então, 3859. 145 a bordo, 2 horas e 51, alternativa Campinas, está pronto para o táxi. Voo 1095, atento a rebelde da TAM, ingressando no pátio 1, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via pátio 1, táxi aí de alfa, quando pronto chame a torre 118, decimal 95, o ajuste no 0 no meio. Ajuste no 0 no meio, o TAM já passou, em alfa, ponto de espera da 10, 295, Boeing 095. Azul 296, segue Boeing da Gol. A sua frente para o ponto de espera. Quando pronto, chame a TAM 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Frente do ajuste, segue Boeing Gol. Quando pronto, ponto de espera, torre 118, decimal 95, 27962. Tem autonomia? Ponte aérea 2714. Para o táxi, chame a torre 118, decimal 95, por favor. CNH 10 no meio. Espera 2714, livre o táxi, porte na interseção, ajuste o altímetro 10 no meio. Azul 4299, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá. Via Pêndulo 10, o Bávio, Pêndulo 16, Cosmo, após segue, conforme roda do plano de voo, nível 320, saída da El, lei da Mótima, decola 10, primeira curva direita, transponda 5527, da curva do controle Salvador, 120, 28. 17, o vento 090 graus, 109. Salvador, bom dia, voo no 095, pronto no ponte espera, pistão no 0. Voo 1095, autorizado a linha área decolar pistão no 0, vento 100 graus, 109. Pistão no 0, decolagem autorizada, voo no 095. Correto, confirmando a rota, o Pêndulo 10, o Bávio, Pêndulo 16, pode uma pode sair conforme a rota do plano de voo. O Pêndulo 10, o Bávio, Pêndulo 16, pode sair. Correto, azul 4299, chame pronto para o inspecionamento. O voo 2069, pushback, adoração, equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o pushback. Confirmando, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback e acionamento, reportarei para o táxi, gol 2069. Gente, ótimo, valeu, mano. Ciano, 0091. Gente. Alinha e mantém cabeceira no zero, azul 2796. Alinha e mantém no zero, 2796. Papá Romeu, como é que é que decolou 3? Meia, chama o controle de Salvador no 20.8. Papá Romeu, como é que é que copiou a torre? Ah, negativo, eu não recebi, não, eu recebi bastante. Papá Romeu, como é que é que decolou 3.6, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 1208, eu sou a minha, muito grato, de volta. Ciente, azul, ciente, o Força Aérea 2714, aguarde instruções. Aqui. Papá Romeu, Oscar, Mike Anki, o nome do teste, direto à plataforma, reporte na 20ª milha. Cheque. operador, muito bom dia, do Gol 095, Arbor Elefa, de Planitmo, passa 1800. Gol 1095, bom dia, contato radar, fuga para nível de voo 360, autorizado Elefa. Obrigado, senhora, Elefa na proa 340, Elefa na proa 340, Gol 095. Confirma, seu nível final é 340, Gol 095. Não, é negativa, é o 36. Mantenha 360, Gol 095. Senhora, desculpa, fiz uma confusão aqui. Foi autorizado 36, mas a gente solicita o 34, 340. Gente, aguarde a coordenação, Gol 095. Obrigado. Ataque o Índia e Alfa, quando o plano chama a torre, 118, décimo 95. O ajuste altímetro, 10016. Copiador 145 a bola. Índia e Alfa, ponto espera do 10, torre 1895, 1096, Gol 2069. Obrigado. Azul 4299, fazendo com a equipe de sala, para a passagem do Boeing da Goa, retaguarda. Autorizado para o espécie de elemento, após comentar o táxi. Com a passagem do Goa, retaguarda, autorizado o curso para a equipe de sala, para a passagem do táxi. Azul, 2796, decolou 38, chamo controle do salvador, 20268. 208, boa. Salvador, bom dia, 11, 6, 6, 9. Eu chamo a minha 311, acione a identificação, venha para a distância Rajuta 367, vista para 4.006. O ajuste 0,96. Controle, bom dia. 2796 Azul, perfil Conde 1400 pés. Azul 2796, bom dia. Contato radar, saída Conde, subo para nível de voo 170. Atenção 170, 2796 Azul. Controle, bom dia. 9658, bom dia. Sua notificação, Rio Chega da Mari, desça para nível de voo 050. Somente mantenha a chegada, o senhor é 9658. Bem, Tiante, Romeu Lima. Sessera 2714, autorizado decolagem para o senhor 0, vento 090 graus, 109. Gol 2069, Sérgio Avenari, mantém tudo 0-0. Ali mantém 1-0, gol 2069. Sérgio 2794, decolou 941, chamo controle salvador, 20, 208. 208, 2794, bom dia. Patatão, próximo uniforme Sierra, sua identificação, autorizada a chegada a mão, reporte para descida. Salvador, bom dia, Força Aérea 2714, câmbio. Força Aérea 27-14, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 380, autorizado direto Elefa. Subindo para 380, autorizado direto Elefa, 27-14. 2069, autorizado decolagem de piscina 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 9. Chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, ao PM 126, decimal 0. 288, 260, 0900, Gaia, bom dia. Bom dia. Azul. 42-4299, solicita o táxi, temos 107 a bordo, 4 horas e 23 de autonomia, a perna confirma. Azul 4299, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via táxi India e Alfa, quando o ponto chama a torre 118-95, ajuste de altímetro 1-0-1-6. Via Alfa, chama a ponto de espera da 1-0-1-5, com azul. 18-95. 208, obrigado. Gol de Salvador, gol 2069. Gol 2069, contato radar, via saída MOMO, suba para nível de voo 370. Na MOMO 370, aprovado, gol número 2069. Oscar Maquian, que frequência livre. Bom dia, o Azul 4299, pronto, no ponto de espera para a esteira, 1-0. Azul 4299, autorizado a brilhar de decolagem de 1-0, perto do aeroporto 0, grãos 1-0-1. A linha decola o Azul 4299. Tornando a prova de táxi, 9658. Tá, 9658, entra. Tono, bom dia, Azul 9149, autorização com 340, informação hotel. Azul 9149, hotel em curso, autorizado pela Bravo Charlie Foxtrot. Via Hotel Zulu 21, nível 340, saída Arbor, Elefa, após o pausop, onde intercepta Hotel Zulu 21, decolada 1-0, primeira curva direita, transponda 5542, frequência do controle Salvador 120-8. Autorizado o Confim 340, Hotel Zulu 21, saída Arbor, Elefa e direto pausop, com curva direita. Transponda 5542 e controle 201, Azul 9149. Azul 9149, Após Elefa, voa Tozop, Tango Oscar, Serra Oscar Papá, e a frequência do controle em Salvador, 120, décima 8. Desça para 25000 pés, o ajuste no 0 no meia, autorizada, sinal R9, pista no 0, reposto passando Serra Vita 366. Sistema de Cessarito, 2500, autorizado R9 para 10, formaremos o 369. Dan 9658, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no meia. 4000 no 0 no meia. Atatatá, Brasil Uniforme Serra, desça para nível de voo 050. Autorizado 050, Brasil Uniforme. Autoridade Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível 360, saída Arbor, após o Elefa. Decolada 10, primeira curva direita, transponder 5544, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Para o pushback e acionamento. Salvador, está 179, tem informação hotel, autorização Guarulhos. 6.85, alter 125.45. 2525, gol no meia 2069. Saída da El, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5531, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado, Guarulhos, nível 320, saída da El, Leda, Motiva. Upper Zulu 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita, transponder 531, controle 120, 231, patinagem. 1-3-1-7-9, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. 3-1-2, hotel em curso, autorizado Serra Bravo, Romeu Paco Trote, via Upper Zulu 17, nível 350, saída Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5545, frequência do controle Salvador 120, da sua 8. Puxa 3-1-2, sai da PUC após voa Jamo, após voa Aracaju. Puxa na 3-1-2, cruzamento correto, aposto pronto para o pushback cenamento. Brasil Uniforme Serra, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no meia. 4000 pés, 1-0 no meia, Brasil Uniforme Serra. Sky 9658, você em redução para 1909. Vai seguir o Airbus 3208, 1.800 à frente, com 190 graus de cima em redução. Reduzindo 190 para 98. Utilizada na RENAVE, visual com a 10, 1.639. Decimal 639, complete final RNAVE, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom 2015. Ativamente. E bom dia, Oxa 6311. 6311. Autorizado, curso pistola 0, vento 090 grau 089, ajuste ao altímetro 0 no meio. Pousando a 10, Oxa 639. 4299, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 251, 238, obrigado, bom dia, um bom 2015. Praticamente, bom dia. Azul 9149, posição 9, puxa acionamento. Azul 9149, puxa para a equipe de solo, leve a resposta pronto para o táxi. Exato, Azul 9149. Base uniforme Serra, vai para o Serra Vita 366.